Pra cantar comigo, Isaia Rodolfo! Oh, tudo bem, se a gente brigou outra vez, então não vem me culpar pelo que você fez. Esperando sua volta pra me começar, gente, pode ser que estacione em algum lugar. Todo abrigo, remédio pra curar é o bar. Se eu beber, sei que a coisa vai piorar. Já tô bem. Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo eu por nós. Tô no bolso comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Faz filme aí no Netflix, 5 minutos, tô na sua porta. E a gente faz. Não quero a raiva, minha paz. Não vamos mais falar em despedida. Afinal, Jonas, a gente faz amor demais. Não quero a raiva, minha paz. Não vamos mais falar em despedida. Afinal, não existe amor sem briga. Existe não, Maceió! Oh, Maceió diferente! Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Com você que errou, mas assumo eu por nós. Tô no bolso comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Acho filme aí no Netflix em 5 minutos, só na sua porta. E a gente faz. E o que era raiva, vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Afinal, é Jonas, vai, vai, vai. E a gente faz amor demais. E o que era raiva, vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Afinal, não existe amor sem briga. Isso é Jonas esticado, Israel Rodolfo. Existe amor sem briga não, né? Não existe não, viu, Jonas? Tem que ter uma brigazinha aqui, outra ali. Mas depois o amor supera tudo. Israel Rodolfo, Jonas esticado. Vamos lá, é Jonas esticado, pai. Quem gostou, levanta a mão e dá um gritão. Obrigado, Maceió.